Sejam então muito bem-vindos a este programa novo na Rádio Boa Nova. Iniciamos hoje aqui em 100.2 FM um programa de entrevistas na Rota pelas Freguesias. Entrevistamos por isso Carlos Castanheira, o Presidente da Junta de Freguesia da Aldeia das 10. Com 64 anos, Carlos Castanheira, natural da freguesia, onde também tem residência fixa, conhece por isso as virtudes e as fragilidades da Aldeia das 10, uma freguesia para recordar e para viver, com um vasto património histórico, nomeadamente o religioso, por no seu território se erguer o emblemático santuário de Nossa Senhora das Preces, mais precisamente em Valdemaceira, e que se estende até o ponto mais alto do concelho, Monte do Colcorinho, onde se encontra a capela de Nossa Senhora das Necessidades. À data da realização do último levantamento censitário, a Aldeia das 10 contava com uma população total de 531 habitantes. Carlos Castanheira, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. No arranque deste programa, desta entrevista, convidamo-lo a fazer uma apresentação do autarca que em 2013, sob a bandeira do Partido Socialista, venceu as eleições e assumiu o comando da freguesia. Quem é Carlos Castanheira? Antes de lhe responder, eu vou agradecer a iniciativa que a Rádio Boa Nova teve em contactar os presidentes da Junta de Freguesias do nosso concelho. Acho que é extremamente importante a vossa iniciativa e é de louvar. Portanto, respondendo à sua pergunta, Carlos Castanheira, eu tenho 64 anos de idade, como acabou de dizer. Estou neste momento reformado, vim viver para a Aldeia das 10 em definitivo e é lá que eu quero ficar até ao resto dos meus dias. E o que é que o motivou em 2013? Certamente tomou essa decisão alguns meses antes, claro, mas o que é que o motivou a avançar com uma candidatura à Junta de Freguesia, à Junta de Freguesia da sua terra, da Aldeia das 10? Bem, o que me motivou foi, eu entendi que estando tantos anos afastado do dia-a-dia da Aldeia das 10, eu tinha a obrigação de pôr em prática algumas coisas que aprendi durante a minha atividade profissional e dedicar o tempo livre que tenho, que agora é total, em prol da comunidade e em prol da evolução da freguesia. E foi essencialmente isso, não foi nenhuma outra motivação a não ser realmente trabalhar em prol da comunidade, por forma a valorizar não só as pessoas, como também os espaços físicos. Portanto, não tinha residência fixa em Aldeia das 10, há cerca de 13, 14 anos é que isso aconteceu. Já antes se preocupava com aquilo que era a ação dos executivos na sua terra? Não, francamente não. Tenho que reconhecer que não me preocupava porque eu tinha uma vida extremamente ocupada e vocacionada para outras áreas. Vinha todos os fins de semana à Aldeia das 10, pelo menos nos últimos 14 anos vinha todos os fins de semana, mas a minha atenção prendia-se com outras coisas, não propriamente com aquilo que os executivos anteriores pudessem fazer ou não fazer. É mais que evidente que nós teríamos sempre uma análise crítica, pelo menos na parte visual, não é? Certamente também despertou mais para este assunto, uma vez que, e é de conhecimento geral, a sua esposa fez parte do último executivo da Junta da Aldeia das 10. Exatamente. Eu entendi, porque naqueles 4 anos fui acompanhando de uma forma indireta quais eram as necessidades e as dificuldades que a função tinha, e entendi dar continuidade ao trabalho que o executivo anterior fez, porque acho que foi um mandato foi um mandato com qualidade. E entanto entendi realmente dar continuidade àqueles princípios. Foi eleito, como é que encarou esse voto de confiança que o povo lhe deu? Bem, eu não sei se estaria ou não, eu não estaria à espera de ser eleito, porque a Aldeia das 10 sempre foi uma freguesia tradicionalmente de outra força política. Social-democrata. Social-democrata, portanto, o PSD ganhou desde sempre a junta. Portanto, eu entrei numa de convicção, disposto a pôr as minhas ideias em prática, mas não tinha a percepção que poderia ganhar, ainda por cima com a margem folgada com que aconteceu. Mas... A Aldeia das 10 precisava de mudança, podemos interpretar isso dessa forma? Eu não direi mudança, porque a mudança acho que já estava em marcha. Ou não haveria ninguém do outro lado que inspirasse tanta confiança ou segurança ao povo de Aldeia das 10? Não quereria dizer isso. Portanto, todos nós temos a nossa forma de estar, todos nós temos qualidades e eu jamais avaliaria o candidato que venci, não é? Mas não, acho que não foi por aí. Carlos Castanheira, portanto, candidatou-se, avançou com este projeto para, de alguma forma, e como já disse, dar continuidade ao trabalho que foi feito, sobretudo pela anterior equipa da Junta de Freguesia. Como é que encontrou, uma vez tomado posse nas novas funções, agora como Presidente da Junta, nos primeiros dias que assumiu o cargo, como é que encontrou a freguesia? Olha, eu encontrei-a na situação financeira deficitária, que ainda hoje temos. Encontrei-a bem estruturada a nível do serviço administrativo, dos equipamentos da Junta. Não, houve um cuidado grande no executivo anterior em qualificar e principalmente o edifício da Junta, deu-lhe dignidade, e não só nos espaços públicos também estavam bem arranjadinhos, como se dizer-se. Encontrei-a bem, eu só tenho estado a dar continuidade e dar o meu cunho pessoal agora ao meu mandato e com a minha equipe. Falou de uma situação deficitária, portanto, no que respeita às contas da freguesia. Já o anterior executivo tinha herdado essa situação? Sim, porque é estrutural, não tem a ver com nada a não ser com o decréscimo de envio do fundo de apoio às freguesias que o Estado envia. Portanto, o dinheiro que nós recebemos do fundo de apoio às freguesias é quase insuficiente para suportar as despesas correntes. Tem valido de alguma forma as transferências da Câmara Municipal, esta descentralização que tem havido por parte da Autarquia Municipal? Sem dúvida, aliás, se não tivéssemos o apoio da Câmara Municipal, a Junta de Freguesia era inviável, portanto, era tecnicamente falida, portanto, não tínhamos a mínima hipótese. Sem dúvida que a forma como o Sr. Presidente da Câmara e o seu Executivo apoia e faz a descentralização das verbas para as freguesias, dando uma autonomia controlada, porque nós recebemos há uma verba para despesas correntes e recebemos outra parte que nos obriga a executar obra física que terá que ser justificada anualmente. Mas se não fosse o apoio da Câmara Municipal, a Junta era inviável, não tinha capacidade financeira para assumir as despesas que uma autarquia tem. Portanto, e a Junta de Freguesia da Aldeia das 10 tem muitas despesas, tem funcionários a seu cargo, qual é que é a situação? Neste momento nós tínhamos, quando eu entrei tínhamos 3 funcionários, uma delas estava em trabalho temporário, a termo, por força da falta de capacidade financeira tivemos que abdicar dessa mesma colaboradora. Mas temos mais 2 funcionários efetivos e todas as despesas inerentes. As despesas correntes são enormes, desde os seguros ao combustível, aos salários, à segurança social. Sei lá, há uma panóplia de custos que... Tinha ideia de que da panóplia de situações com que mexe uma junta de freguesia antes de se candidatar? Olha, eu vou ter que lhe dizer que não, porque é a realidade. Porque realmente eu sentia o executivo anterior sempre muito aflito, com dificuldades financeiras, mas não ligava muito porque realmente não queria me excluir numa área que eu não teria direito de o fazer. Mas para mim foi uma novidade muito grande, quer dizer, foi complicado. Neste momento já estou mais habituado às dificuldades financeiras, mas vamos ter que viver com elas durante este mandato. Há pouco, e dizia com um ar de satisfação, de que encontrou uma freguesia arranjadinha. Sim. Não é? Sabemos também que isso acontece muito por força da atuação da anterior equipa, mas também devido à integração de Aldeia das 10 na conhecida rede das Aldeias do Xisto. Uma situação que sabemos que proporcionou avanços e melhorias na freguesia da Aldeia das 10, nomeadamente melhorias ao nível do espaço físico, ruas de melhor sinalizadas. A Aldeia das 10 tem hoje melhores condições para acolher os seus visitantes do que tinha pelo menos a meia dúzia de anos. Sim, reconheço isso, quer dizer, é evidente o facto de termos entrado na rede das Aldeias do Xisto. Deu-nos duas coisas essencialmente: notoriedade, o arranjar da parte histórica de aldeia, que de outra forma era impossível de o termos conseguido, mas essencialmente o que eu acho que tivemos muito mais foi a vinda de mais turistas. Nós temos três unidades hoteleiras muito interessantes. Aconselho vivamente que as visitem e que as utilizem, especialmente que as utilizem. Estão muito bem concebidas, de qualidade muito, muito, muito boa. Uhum. Para além das melhorias físicas, portanto, e esta atração de mais visitantes também acontece porque a Aldeia das 10 passou a figurar em tudo o que é roteiros e informação turística disponibilizada pela rede das... pela ADX Tours, não é? Pela rede das Aldeias do Xisto. Sem dúvida. A divulgação que existe dessa entidade, da rede das Aldeias do Xisto, é muito profissional e acolhe muita informação e distribui muita informação a nível nacional. Somos visitados por muita gente que traz o tal livrinho amarelo da rede das Aldeias do Xisto. E do mesmo modo também quase não acontece nada em Aldeia das 10 que a rede das Aldeias do X também não esteja presente, não é? De alguma forma vão estando, nomeadamente até quando há a organização da Festa da Castanha, marcam sempre presença e também fruto disso a Aldeia das 10 goza de um espaço, de uma loja do Xisto, não é? Numa casa que foi requalificada e que também era importante a sua requalificação, que é a Casa do S. Sem dúvida. A Casa do S é uma casa que tem umas características especiais, é uma casa pequenina, mas com um ar muito, muito agradável. A Rede das Aldeias do Xisto dão-nos o apoio que julgo que podem dar. Gostaríamos que nos dessem muito mais apoio. Tem-nos dado, nos últimos dois anos, facultaram-nos um festival de fado, portanto, um festival de música, e tem-nos dado todo o apoio que nós lhes solicitamos. Só não nos dão aquilo que realmente julgam que não podem, que é o apoio monetário. Isso é um bocadinho mais difícil. Sem dúvida. Mas falávamos nós, portanto, que a freguesia está de facto melhor. Pelo menos a zona central, não é? Ruas melhor arranjadas, devidamente sinalizadas, quem passa nota uma diferença bastante grande relativamente àquilo que existia no passado. Bem, a nível de sinalização, na parte histórica, sim. A nível para o interior da aldeia, não está tão bem sinalizada, porque isso requer um investimento para repor as placas antigas, uma verba ainda substancial que nós não temos. A nível das nossas anexas à freguesia, porque a Aldeia das 10 é uma freguesia que comporta três anexas, ela está bem sinalizada. Nós temos tido, este executivo tem tido uma preocupação enorme, na limpeza de ruas, porque eu acho que é fundamental nós